negativo. Da 7 da nova circulação para Salvador, a Chané 6210, as STAR mudaram em Salvador, confirme. Ah, é claro que eu estou ciente, porque eu estou mantendo a STAR. É claro que eu estou ciente. Eu não estou falando da STAR, eu estou falando de sequenciamento, nós somos o número 1. Solicitamos a proeditada, eu só queria entender por que não foi aceita essa isso. O Chané 6210 desfazia para 2.000 pés, informe o curso do localizador, altímetro 1092. 2.012, uma maravilha. Controle Salvador, 35489, passando 2.400 pés, acendendo 200, transferência na sua escuta. 35489, contato radar na decolagem, sul para nível de voo 200, sai da Arbor 589200, acendendo. Depois do... 336, autorizado decolagem, visto no zero vento, no zero graus, no 2 nós. Iniciando decolagem, 333. Oi, Salvador, uma boa tarde, 063, no 5, pode esperar para um pouco. Como é que não tinha observe o gol, autorizado a leve manter a posse. Observado ali, mantém a posse. 6141, agente da Papai. Chané 6141, ação e identificação, autorizada chegada a BONF, desça para nível de voo 050. Desce boa, a BONF para o 050, Chané 6141. Chané 128, decimal 8. Pode falar com o Mike Santos, proceda. 1333, decolado aos 30, chame controle de frequência 19 decimal 35. 1935, boa. Salvador, 1333, decolou, vai passando 2000, boa tarde. Papa Tango Eco Mike Tango, aguarde autorização. Aguarda, o Eco Mike Tango. Controle Salvador, 333, decolou, passa 3.000, boa tarde. Voo no 333, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da Elê da Pós Bridge. Da Elê da Bridge, 360, 333. 6.35, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 0 graus, 1 no nós. Decolagem no 0, 6.35. F Mac Delta. Continuando a voz de a bom dia, de o que é o 23/2. Papa Tango, F Mike Tango, confirma se irá sobrevoar a cidade de Salvador? Afirmativo. Tango, F Mike Tango, devido a tráfego, aguarde autorização para cruzamento. É, o F Mike Tango não vai cruzar o aeródromo, ok? Portanto, no setor oeste e noroeste de Salvador. Ok, Eco Mike Tango. Deverá prosseguir pelo setor norte, inicialmente, de Salvador, em condições visuais. Os traços em aproximação em Salvador, pista 1-0. Está sujeito ao traço prosseguir seu voo no setor oeste de Salvador. Como é que está? Eu 050. Então, entendo setor este e nordeste de Salvador. Confirme. Afirmativo. 3.000 pés, não irá ultrapassar a radial 050, confirma. Radial fui para o setor nordeste de Salvador, como é que está? Controle de Salvador, dia 9 Emberal, passando pelo através do farol da Barra. Bono 394, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, não alterne 133 decimal 25. Controle Salvador, boa tarde, chanela 6315. Poderia confirmar a frequência do Gol 1394? Bono 394, frequência 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 251-3325, Gol 1394. Controle Salvador, Oceaner 6315, boa tarde. Oceaner 6315, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da Euleda após Eudes. 360 da Euleda, Eudes, poderia voar a Leda da presente? 6315, pode voar a Leda na presente? Tá para Romeu Índio November Alfa, como será fazer toque remetida em Veracruz e retornada para Salvador? Como será fazer toque remetida em Veracruz e após retorno para Salvador? Índio November Alfa está visual com Veracruz. November Alfa, ali frequência, reporte para o retorno. Pronto. 4-4, autorizado a linha aérea decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-1-9. A linha decola, está 1-3-3-3, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 133 decimal 2. 251-3325, obrigado, boa tarde, 1-3-3-3. Então, 3144, decolado ao 38, chame o controle de frequência 19 decimal 35. 4 horas. O chão é 6210, completo sinal e ele é chame sua frequência 19 decimal 6. 6. Controle, boa tarde. Tan 3144, passando 2500 na saída mão. Tan 3144, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370, saída mão após sorte. 370 na saída Momo, alguma chance de voar na presente de Momo ou Franklin? Tanto eles vão ficar negativo, mas tem um perfil de saída. Atende. Fala do Eco, como é que tá? Pá, blá, blá, pá, Michael, Eco Delta pro Cic. Fala do Eco, como é que tá? Papatão, é como é que tá? Prossiga pro controle. Precisava de manter no meu levantamento 2810, tá ok? Ok, autorizado, 2810, é como é que tá? Prazo no 2 norte. Nervoso, na pista 1-0, 1 no 6, essa identificação, autorizado a chegada a Mari, desce para nível de voo 050. 050 na Mari, autorizado. Oxana M1 no 41, desça para 2000 pés, QNH1 no 0, 1 2, autorizado sinal ILS é possibilizado. É para 2000, 1012, autorizado ILS 61 no 41. Zona 44, presente voo direto frote, restrito ao nível de voo 350. Está presente, voa frote, restrito nível 350, da 3144, obrigado. Aos 4-3, liga pista pela direita, chame solo, frequência 121 decimal 9. Pro senhor táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, Oceané 2, Oceané 6141. Oceané 6141, complexo sinal ILS, chame toda a frequência 118, decimal 6. 86, 6141, graças. Torre Salvador, boa tarde, Oceané 6141, 3 milhas ali, certo? Oceané 6141, continua a aproximação, reposte, trem de pouso, baixada travada. Botando a baixada travada, 6141. Tá, 3144, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterne 133, decimal 65. 3685, 3365, tá, 3144, boa tarde. Meu PSQ NH1 no 0 no 2, autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 2, autorizado, chama estabilizado, que eu estou no meio. Salvador, 35489. Externo, baixado, travado, Oceané 6141. Oceané 6141, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 119. Na escuta do som, para teste? Na escuta. Gente rádio, como recebe? Agora 5%. Estacionado parte do GRER, qual setor de decolagem? Centro da cidade, pro Açu, sempre vou 30 minutos. 30 minutos, POB padrão, qual comandante? Sempre POB, capitão Erlon. Ela com 6, sente, tá livre até interseção, tô com o Airbus na curta final na pista 1-0, é, pode ajudar o contrato, na sequência ela é autorizada para decolagem. Entendeu que tá autorizado até interseção, vai reportar quando visou o contrato pelo Guardião 02. Pare, cruzar 190 para 1-0. Gol no 6-4-2. Voo 648, acionando a identificação, autorizar a chegada da margem para nível de voo da pista. Como é que está? Apatango, eco, Mike Tango, reporte, quando estiver pronto para a arma magnética 250. Já estou então sobre a esquerda da magnética 250, ok? Por 20 minutos. Trip 5489, chame centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. 260-288-5489, obrigado, boa tarde. Dedicou 1148, liberou via Eco 129. Registrou no 96141, obrigado, boa. Solo Salvador, bom dia, boa tarde, Oceano é 6141, livrou? Bem-vindo, Alfa Juliette, portão 07, na 6141. Alfa Juliette para portão 76141, obrigado. Pro Sul. Pro Sul, chama o controle 1935 até a volta, 02. 1935 até a regressa, 02, Delta, programe para estar no continente a 500 pés. Estabilizou o azul 41 no meia. Azul 41 no meia, complete sinal ILS, chame torre, frequência 1 no decimal meia. Chama torre 1864 no meia. Uma boa tarde. Salvador, 3549 voltando. Torre Salvador, azul 41 no meia, boa tarde. Torre Salvador, 3549 voltando. Prossiga, trip 5489. Bem, 100 graus, uma 12,9 ao vento, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado, azul 41, 16. Controle Salvador, Guardião 02. Guardião 02, contratada na decolagem, mantenha o litoral sul. Material é o litoral sul, Guardião 02, condições de voz. Sapatão, meu comércio tango, após a 20ª milha, qual será o seu procedimento? Eu vou ver essa proa por mais 15 milhas e a proa contrária depois. Mais 15 milhas, curva à direita. Mais 15 milhas, está ok? O Mike Tango está ingressando no setor de aproximação da pista. Nós temos tráfego. O programa estará a curvar à direita posteriormente. O Mike Tango e livrar o setor de aproximação. Mike Tango. Afirmativo, vai livrar, vai curvar à direita o Mike Tango. Voo 648, reduz a 250 nós. Voo 648. Já tá agora, 250, meu patrão. Thank you, Mike. Salvador, como é que tá? O número 648, vetoração para distanciamento, curva à esquerda, pro 020, seu limite ao localizador. 020, limite ao log, ainda 0050, como é que tá? Prossiga mais a Delta. Mais 9 milhas eu entraria à direita e após teria que entrar à esquerda para eu poder entrar na faixa que está paralela a essa, ok? Negativo, como é que tá? Curva à direita. Ok, depois a senhora me autoriza? É, mas tem então travo para aproximação daqui a 4 minutos. Ativou, aguardo, tá? Azul 41, 16 livrou. Bem-vindo, boa tarde, Azul. Alfa Juliette, portão 08. Obrigado, Alfa Juliette 8. 416. Nenhum tráfego no final. Negativo, voe pro Itapuã. Atingiu 050, 648 da Gol. 648 da Espada 3, meu PSQ é negar 1012. 3002, 642. Mais Eco Delta Campo Torre, 198, decimal 6. Voo no 648, reduz a velocidade para 1909. 1909, voo no 648. Mike Eco Delta, circuito pela direita, reporte na final. Salvador, Oxané, 6141. Abandonando a aproximação. É 142, confere? É, afirmativa, só para uma informação, esqueci de avisar vocês. Durante a aproximação, eu tive alerta de wind shear, apesar de não ter nada, não perdi velocidade, mas o sistema deu. Então era só para ficar registrado para vocês aí, tá? Ok, sabe mais ou menos, foi após o externo ou onde? Afirmativo, após o externo, 1210. Grato. Litoral Sul, chamando a torre, 1986, grato, guardião da torre. Papa Tango Eco, Max 7, tem condições de ir para 3 mil pés? Testando o localizador, vou me afastar. Chego para o distrito, aqui é 2900, tudo bem? No 648, desce para 2000 pés. 2000, localizador, né? Ok, Guardião 02, para o regresso via litoral. Afirmativo, já aqui em Piatã, visual com marca com Delta. Já no procedimento para 197, se autorizar direto para Tugré, o Guardião 02. E tá livre então o cruzamento da final da pista 10? O tráfego mais próximo ainda passado alinhado com a 10 em 15 milhas. Final no para o Pátio do Gré, autorizado, o Guardião 02. Tá? Autorizado para o Pátio do Gré, ciente do tráfego a 15 milhas, Guardião 02. Como é que é com o Delta girando base no 7, checa o trem de pouso, 110, com uma 12, pouso autorizado no 7, Eco Delta. Cheque, 200, mais Eco Delta na base, passado para casa. Desce para 2000 pés e forma estabilizada. 2000 está estabilizado, tem o tráfego de viagem.